Hey, presta esse cimento. Sou fruto, tenho uma origem e não se calcula meu valor. Venho de uma raiz, germinada em terra fértil, nutrida pelo solo de onde minha matriz fortaleceu, vingou e cresceu, floresceu, regada pelo suor daquele que pela resistência, com toda a insistência me plantou. Paciência, paciência. São muitas luas, de lá pra cá várias lutas. Querem me alcançar, mas sou difícil de colher. Minha força trai cobiça, sem permissão com injustiça. Sou sabedoria de uma história antiga. Atravessei vários mares, alimentei vários lares, construí seus lugares, sofri vários males. Sol, ó sol, que castiga meu caminho peregrino. Como estrangeiro sem destino, trabalha sem parar. Vejo corrente, ranger de dente, minha semente, meus descendentes. Sou cultura, medicina que cura. Sou cores, valores, paixão e amores. Som de tambores, crença, fé e temores. Sou meu ancestral e a moral. Sou terra preta.